hoje nós tá cruel. Então traz meu canhão, os irmão que tá fechado, vem comigo no refúgio. E aí, pode legal. Chega mais, sangue bom. Aê, não leva mal, mas vocês não acham que tá na hora dos vocês fazer uns bang mais leves, escrever umas fitas menos violentas? Tá muito pesado, ladrão. Aí, meu chapa, é assim que é e assim que tem que ser. Enquanto tiver sangue escorrendo pelas vielas do DF, descaso do sistema com os irmãos da periferia, opressão policial e gambézinho folgado pagando de pá nas pacas, aqui vai estar o porte legal dando a voz em nome de todos. Meu rap, minha favela, no caderno, minhas treta. Diz que nós é pesado, é isso mesmo, então sustenta. Firmão na caminhada, bombeta e disposição. Leal com meus parceiros, tô pronto, tô pra missão. Respeito é pra quem tem, pros irmão que sabe ter. Conceito na quebrada, é só fazer por merecer. Zé Povinho não sustentou o efeito que nós causou. Conexão, polícia, 9-0. Alô, tem malandra apavorando aqui no bairro. Escuta aí, é emergência, é caso sério. E aí, vocês vão subir? As patrulhas sobem a mil, duas barcas e oito gambé. Mas dá pra ser eles num passo, os camburão volta de ré. Mas se os polícia pega, vixe, é sem massagem. Algemo marginal, neguinho de favela, esse aí é mó vagal. Ah, Steve, chega mais, espanca até contar. Se o doidão não abrir o bico, dessa vez não vai forjar. Ainda aciona a reportagem no jornal, mó manchete. Mas cadê educação, incentivo pros moleque? Mó descaso, mó desprezo, se ligar no gravatinha. Deu neguinho no sinal e quer comprar com as moedinha. Bem no centro do Brasil, no Planalto Central. Bem do lado dos pilantras do governo federal. Assim nós vai pra cena, aí tiozão, cê tá ligado. O estado é covarde, não dá boi pra favelado. Então é desse jeito, vamos mostrar pro sistema. Maldade por maldade, vamos ver se os cu aguenta. Os canhão já tá de cima e vai ser desse modelo. Chegando no arrebento, cê é o pior pesadelo. Assalto, latrocínio, sequestro, relâmpago. Catar o magnata na saída do banco. Aê, favela, chega junto, é desse naipe truta. Rasta nove e põe na cara do burguês, filho da puta. Diz que eu canto apologia. Nada disso, meu querido. Porta a voz da minha quebrada, vamos aí, salve bandido. Eu canto o que eu vejo, o que eu vivo, aí vai vendo. Sem hipocrisia, eu canto é pra maloca mesmo. Quem conhece tá ligado, qual que é o pé dessa bagaça. Um salve pros trafica lá do Morro da Fumaça. É banca de favela e os moleque curte um porte. As periga paga um pau, os comédia tenta sorte. Se quiser pagar de pá, tem que pá pra sustentar. Antes da Glock cantar, então não vem com blá blá blá, porque os prima que é pá. Nunca vou pagar de santo, é nós mesmo vagabundo. Liga o som, aumenta o rap, trinca os grave e os agudo. Pode censurar, boicotar, meu querido. Que importa é que tem porte nos paine dos bandido. Hoje nós tá cruel, então traz meu canhão. Os irmão que tá fechado, vem comigo no refrão. Hoje nós tá cruel, e a quebrada é Paquistão. Os moleque é Talibã, pique Afeganistão. Hoje nós tá cruel, então traz meu canhão. Os irmão que tá fechado, vem comigo no refrão. Hoje nós tá cruel, e a quebrada é Paquistão. Os moleque é Talibã, pique Afeganistão. Dá licença, tio, deixa eu colar nessa função. Vou sequestrar sua mente, despertar sua emoção. Vai de psicológico e o creme tá pesadão, joga toque, entope a doida, parte pra destruição. Tem mano meio boladão, batizando as quadradas. Se os palhaços se subir, não erra, mira, brasa rasa. Que aqui tá mó pior e cobra engolindo cobra. Até entendo, vejo a cena, vacilou, o crime é foda. No estralo da pistola, um pensamento revoltado. O crime só aumenta, a culpa é do favelado. Não vem catar pra louco se o terror bate na porta. O governo não faz nada, Zé Povinho de lombra torta. Não pagou de marginal, né, louco, os microfone. Falou ideia certa. Acerta e alerta os Al Capone. Nós é louco, não pagou e voa, é por merecer. Já não digo o mesmo do monstrinho com a PT. Cena é essa, boca aberta, vacilou, foi pro espaço. Sem dar brecha pro sistema, minha lei eu mesmo faço. Estilhaço, arapuca, camburão, truta algemado. Miséria, dificuldade, mais um desempregado. Já não sabe o que fazer, assistindo a TV. Vê os pane e os carango que você não pode ter. É nós mesmo, tamo junto, passo rádio pros fiel. Porte legal, rappers, hoje nós tá cruel. Tá cruel. Hoje nós tá cruel, então traz meu canhão. Os irmão que tá fechado, vem comigo no refrão. Hoje nós tá cruel, e a quebrada é Paquistão. Os moleque é Talibã, pique Afeganistão. Hoje nós tá cruel, então traz meu canhão. Os irmão que tá fechado, vem comigo no refrão. Hoje nós tá cruel, e a quebrada é Paquistão. Os moleque é Talibã, pique Afeganistão.